Repensou. Rap é o som que agita a quebrada. Rap é o som que agita a quebrada. Caminhamos pra vencer, sem dar mancada. Sai de pequeno, só o som representa sempre o sentido de quebrada na levada. Na periferia, com fé, boa vontade, paz, amor, justiça e liberdade. Rap é o som que agita a quebrada. Caminhamos pra vencer, sem dar mancada. Sai de pequeno, só o som representa sempre o sentido de quebrada na levada. Na periferia, com fé, boa vontade, paz, amor, justiça e liberdade. Quebrada é quebrada, então eu vou te dizer. Aqui cidade que é meu caminhando pra vencer. Vários loucos de corrida, milhando na função. É nós que tá em ação, armado de palavra e microfone na mão. Salve, salve, louco. A real chegou, pra firmar com os mano, pra firmar com as mina. Várias ideias, trocar experiências adquiridas na praça com os irmão, tirando a curtição a cada dia que passa. O rap cresce mais, persiste, não desiste. Ter respeito, ter conceito, traz alegria pros moleque da periferia. A quebrada se diverte, na cultura os look investe. Pensa no futuro da nossa juventude, que vai representar daqui pra frente a gente. E aí, negão, o rap é o som do morro. Vamos lutar pelo nosso direito, pelo povo do gueto desse jeito. De cabeça e pé, sem dar boi pros manecos guerreiro. Eu tô na fé, do Kemi, tamo junto lado a lado até o final. Pode ir pra que é nós, trazemos informação para a molecada sair do mundo cão. Tem que estudar pra ser alguém na vida. Dá um basta da vida bandida. Trampar é o que vira, viver vida boa. Mano, olha pra trás e ver que precisa de boas palavras egoístas jamais. Eu só quero é paz, porque tem nada mais. Rap é o som que agita a quebrada. Caminhamos pra vencer, sem dar mancada. Sai de pequeno, só o som representa sempre o sentido de quebrada na levada. Na periferia, com fé, boa vontade, paz, amor, rap é o som, rap é o som que agita a quebrada. Caminhamos pra vencer, sem dar mancada. Sai de pequeno, só o som representa sempre o sentido de quebrada na levada. Na periferia, com fé, boa vontade, paz, amor, justiça e liberdade. Rap é o som, liberdade. O rap é o som, eu vou trilhar. Deus me deu o dom, eu vou batalhar. Honrar minha quebrada, em qualquer lugar. O nego vem de fundão, a união é fundamental, eu admiro. Os mano e as mina que ajeita o som nacional. Sem treta, curtindo um underground no salão. Nós acreditamos na revolução. Não é não, os loucos unidos numa só função. Bate cabeça chegando devagar. São vários no agito separar. Quebrada é quebrada e a nossa evolução vai sendo conquistada. Palavras trocadas com a periferia. Quem é? É. Só quer paz e alegria. Graças a Deus por mais um dia de vitória. Com fé e amor uma estrela no céu brilhou. A criança sorriu, o gueto aplaudiu. Chega de tristeza, agora é felicidade. Seguimos todos juntos nessa cidade. Prosseguimos em conjunto, sem desigualdade. Caminhando pra vencer, com quem quer crescer. Assim que tem que ser, isso é pra você. Não, não, não, parasita, prossegue e acredita. O rap é o som que agita a quebrada. Caminhamos pra vencer, sem dar mancada. Sai de pequeno, só o som representa sempre o sentido de quebrada na levada. Na periferia, com fé, boa vontade, paz, amor, justiça e liberdade. Rap é o som que agita a quebrada. Caminhamos pra vencer, sem dar mancada. Sai de pequeno, só o som representa sempre o sentido de quebrada na levada. Na periferia, com fé, boa vontade, paz, amor, justiça e liberdade. Liberdade. Rap é o som que agita a quebrada.